mova seus manos e mova seus planos. Foda seus panos, dado da lina, o fogo é o nível da rima. Vamos, cada rap meu é o melhor de mim. Pique o compacto e o som pacto, me impactou. Desde então vou com espírito intacto e acto. Pique pacto, sem piripacto. Rap do pai raptou, sua brisa raptou, corações captou. Não é pra qualquer um, só depois de 25 me sinto apto. É verdade, ninguém cenou. Não sou acto, sou um sonhador, menino de brador que quase virou jogador. Hoje é rimador, abençoado por ser pai do Heitor. E aí galera, estamos começando mais um Rapstream, episódio 36, e hoje estou aqui com o Lester. Eu queria dizer, desejar toda a minha sorte a esse novo artista solo que está no mundo, Solange do Avião do Forró, que gravou o DVD novo. Boa sorte aí. Saiu? Saiu. Está voando sozinho agora. Caralho. Porra, Febem Solange. Que dupla, hein? E estou também com o Negoê. Opa, boa tarde. É isso. Olá. Gravar de tarde é sempre uma dificuldade pro Negoê. Gravar de tarde é uma delícia, puta merda. Eu achei que era pior a noite, mas a tarde é bem ruim mesmo. E eu sou a Ana Menezes e hoje nós vamos falar sobre o ano lírico, né? O ano que não sei quem foi que falou, mas todo mundo tá seguindo. Ah, essa palhaçada aí, meu Deus do céu. Criou-se essa lenda aí que esse vai ser o ano lírico. Isso aí, se você está ouvindo a gente pelo RND, seja bem-vindo. Esse é o Rapstream, um podcast das três maiores mentes do rap nacional. Exatamente. Nunca antes três mentes tão grandes entraram em um podcast. E quando essas três melhores mentes não estão disponíveis, é a gente que entra mesmo e faz o podcast. Então, a gente sobe o som e vamos para nossos comentários aí. Tem surpresinha pra vocês desse episódio. Surpresinha. Tá vindo, não tem réplica, não vi nem mais que me justificar. Pra isso eu colaria no AA. Sem fraquejar meu rap, as batalhas tunar. Hoje meu faro é arma pra mudar o resultado final do placar. Não vim pra brincar, dispare, separe, serrar e secar. E só paro quando o coração para. E só pra constar, só. Aqui não é rap sem mensagem, tchau. Aqui é rap sem massagem, viu? Aqui não é rap sem mensagem, tio. Aqui é rap sem massagem, viu? Aqui não é rap sem mensagem, tio. E hoje, galera, nós temos um quadro novo aí pra vocês. É. Então eu trouxe aqui dois convidados e a gente vai falar sobre um tema, vamos fazer um debate aqui sobre um tema, né? Eu vou pegar aqui meu chapéu, minha cartola, e vou pegar aqui nos meus papeizinhos um tema aleatório da semana e eu trouxe dois convidados para discutir esse tema. Os convidados dessa semana são Silvio Santos do Catete. Aê! Aê! Acho eu! Piei! Eles estão tendo desespero, estão chegando com as piranhas. E aí tem as piranhas. Ai. E do meu lado direito, hoje aqui, um convidado que está há um tempo já sem participar do programa, Eduardo Esfac. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Então, aqui o tema que eu tirei aqui na minha cartola é Poetas no Topo, parte 3, participantes. Quem vocês convidariam para participar do Poetas parte 3 aí? Mas então, é o poeta, vamos começar com esse lindo O Poeta parte 3 é famoso? Hã? Não entendi. Os Poetas no Topo é famoso ou não é? É famoso, sim. Mas vocês então gostam ou não gostam? Nossa, palhaçada desse velho aí falando aí também, né, meu? Ó, a intenção desse programa não é que vocês briguem, respeito, claro, né? Respeito, então, hein? Vamos ter uma discussão aqui saudável entre adultos, hein? É um copinho então bom de arrumado. É um playboy, filho da puta, aí dá tiro de dinheiro, fica jogando dinheiro pras pessoas tudo aí, ó. Eu nem sei porque me chamaram nessa porra. Falaram aí, meu empresário falou que eu tava meio sumido da cena, aí que eu tinha que fazer aparição em alguns lugares, e me chamaram aqui pro Rapstream, que eu já não aparecia faz muito tempo. Aí eu vim aparecer aqui hoje, eu me vejo com essa porra desse porra, Silvio Santos aí. Eu não consigo nem falar Silvio Santos direito, essa porra. Eu prendo minha língua. Mas, é difícil. Mas o que eu estou falando aí? Por que não chama o Gugu? Chama o Gugu, não consigo falar com o Gugu. Esse arrombado, eu não conheço esse arrombado. Quem que é esse arrombado? Silvio Santos, calma, pessoal, calma. Eu copio o molde, viu? Eu copio o molde, viu? Olha, se eu te pegar, copiando um monte, eu não vou trepidar. Vou sacar a arma e encher o saco com a arma, eu não viro chacota. Eu boto o corpo no chão. Saca a arma. Eu vou botar o corpo no chão. Calma, gente, calma. Ó, Silvio Santos. Eu queria que você começasse esse debate me dizendo qual seria o primeiro convidado que você chamaria, a pessoa mais importante para o Poetas no Topo, parte 3. Mas é, pra quem falar? É pra eu ou pra esse arrumado falar? Não, pode falar você, Silvio. Quem é Silvio nessa porra? Quem chama Silvio aqui nessa merda? Falou o quê? Falou com você, ô burro. Meu nome é Xenô Abravanel. É Xenor Abravanel do cacete. Você me respeita, viu, seu filho da puta? Eu tenho mais de 60 anos trabalhando na televisão aberta. Calma, você me respeita nessa porra, viu? Eu tenho livro, você não tem livro. Já matei gente por muito menos que isso. Não segurou criança sangrando. Fica jogando dinheiro na TV pras véias, comendo as véias lá do bingo e acha que tá tudo certo nessa porra. Eu só seguro criança só pra dar audiência. Quem tem a Maísa? Cadê a Maísa? A Maísa que gosta de migos? A barriga. É peruca, tio Silvio, é peruca! Ai, filha da rata! A Maísa. É peruca, tio Silvio! A Maísa que escuta Travis Scott? A Maísa gosta de Travis Scott? Vai ouvir Travis Scott, sua criança do inferno! Sai, demônio! Sai, demônio! Vem cá, faz o Deb comigo, tio! Chama o sair pra mim! Calma aí, time! Coitado do Egidio, mano, não consegui editar esse bagulho. Calma. Ai, caralho. Mas deixa lá, o Silvio Santos fala ou não fala? Mas o Silvio Santos fala ou não fala, porra? Fala, Silvio, fala. Fala aí, sou o primeiro participante aí. Para o seu time. Fala logo o time completo. Qual seria o... Para esse grandíssimo projeto, Gui, que é dos menores de cria. O time tinha que ser o seguinte, tinha que ser Nectar, tinha que ser o Nectar completo, com o menino Saim, Lucas Carlos, que é menor de cria, o moleque sangue bom, que faz a correria pra nós, porque nós gostamos de cheirar, matar e roubar, é o que a gente gosta de fazer. Também tem que chamar o Akira presidente, fora Temer, o Akira verdadeiro presidente, e tem que chamar também o MP Bill de novo, porque o MP Bill... Além de ser menor de criança. Não, mas a MVB é favela viva. Mas quem manda nessa porra? Sou eu ou sou você? Quem tem mais de 30 anos de experiência no SBT? No Sistema Brasileiro de Televisão. Peraí, ô velho, cala a boca. Você me respeita. Não é pra falar do Favela Vive, não? Não, é Poetas no Topo, parte 3. Então tô certo, porra. Então deixa quieto, então. Ah. Achei que era pra falar da favela. Ah, então, pode ser seu time, pode ser o tema favela. É, porque Poetas Poetas no Topo, ele tem um tema assim mesmo. Não quero falar dessa porra, você tá tentando me convencer ao contrário? Eu falei que não quero falar dessa porra, tá ok? Tá ok? Vamos conversar sobre isso ou não? Monta o time do Favela Vive, então, o Edu. Agora eu não quero também. Pô, Edu, então eu tô com saudade. Mas são duas participantes. Porque participantes também tem que ser 7 e 7. Porque pra mim é só 7, 7, 7. Eu quero ver você sorrir. Se ninguém interferir, as rotinas vão saber. Vários vermes, só olheiro. Tão querendo meu dinheiro, tô marcando o artilheiro. Tudo pelas notas de 100. Sabe quem no crime vai e vem. Quem fez a boa e quem não tem. Se tiver moscando, vai também. No aeroporto, nas fronteiras, o cais do porto. Na sexta-feira, nos contêiner. Um destino, do outro lado, tem os meninos. No sapato com meu tesouro. Fala é pra calar, é ouro. América do Sul é o que é. Não, mas eu acho, ó. Então vamos falar de verdade aqui. Eu tô. Eduardo hoje tá bipolar, ele fica puto e depois ele fica triste. Calma, Edu. Eu não sei se eu tô rindo ou se eu tô chorando. Eu tô meio confuso. Mas eu acho que quem tem que entrar no time da favela no topo, eu acho que é... Toninho do História Triste do Gueto. Toninho? É. Ele fez. Tem partido. Já mudei minha voz, eu nem sei o que mais é. Eu acho que é só o Toninho mesmo. O Toninho tem que participar. O Cascão. Cascão. Tascão, acho que tem que fazer uma participação meio que para a música no meio. Ele conta uma história assim. Mas é turma da Mônica essa porra, Cascão? Vai chamar o Cebolinha também, filho da puta. Olha, eu não te interrompi enquanto você tava falando. Eu peço, por favor, que você me tenha um pouco de educação. Perdão, só um pouco, que eu não fui desrespeitoso com você em momento nenhum. Por isso que eu prefiro o Google. Eu acho que tem que chamar então o Toninho, do História Triste do Gueto. Que ele é o técnico de som do História Triste do Gueto. E como o grupo acabou morrendo, só sobrou ele mesmo. Foi na chacina da Rua 12. Acabou falecendo todo mundo. Mas o Toninho, o Cascão, tem que fazer parte também. Como eu disse, fazendo toda a parte de introdução à música, mais ou menos uma introdução pequena mesmo, de uns 8 minutos, 9, só falando meio que. Pode continuar. Falando um pouco sobre como que é a vivência na quebrada e a importância mesmo do hip hop de raiz, né? Que a gente começou isso aqui, a gente entende que o gangsta rap é uma coisa que não pode se perder. Porque vai se perdendo durante o tempo e vão aparecendo diversas coisas que eu já nem sei mais muito do que eu tô falando. Acho que também o menino lá, como é que chama? Kendrick, tem que participar. Boa, aí sim. Que é o sobrinho do Jamal aqui da quebrada também. Ele chama Kendrick, que na verdade era pra ser Henrico, mas o cara do cartório errou porque ele ficou nervoso. Porque o Jamal tava meio foragido e acabou fazendo as coisas rápido. Apontou a 38 pra ele e ele acabou não conseguindo escrever direito. Aí saiu Kendrick. Mas tudo bem. E acho que o Adriel da Polo também. Adriel da Polo. O time tá uma bosta, hein? Fala a verdade, o time tá uma bosta, hein? Não gostou, você não manja mais nada, hein? Você tá um bicholeto, hein? Acho que essa época já passou, viu? O inferno até trocou de locutor já, viu? Muito ruim, tem que olhar pros menores de cria que hoje estão tomando tudo. É faco de dinheiro na mão, botando o pedreiro tomar no cu. Hoje é o que a galera quer, é o que a galera gosta. Se você não quer isso, vai tomar no seu cu. Não fala que eu sou ruim, não fala. Não quero ouvir. Mas você já pegou no paco de dinheiro? Já pegou no paco de dinheiro? Eu cansei de jogar violãozinho, agora a galera tá chegando no paco. Segura meu paco aqui, ô filha de uma puta. Respeita a favela. Eu vim de São Gonçalo, seu bosta. Minha mãe é o que ela quiser, é dona do corpo. Calma, dela. Pessoal, calma. Esse debate tá saindo do controle um pouco. Então eu vou fazer uma pergunta agora. Eu vou perguntar pro Silvio do Catete. Você tá certo nisso? É difícil falar Silvio do Catete sem imitar o Silvio, né? Vamos falar aqui do Silvio do Catete. Eu percebi que você fez aí um convite aos meninos novos, né? Estou tranquilo e calmo, como sempre. Pois não, pois então, diz um pouquinho aí o porquê que você ia chamar. Por que você ia convidar essas pessoas que você falou aí? Porra, porque eu sou piano bloco 7, né, caralho? Se não for colar com meus irmãos, eu quero que se foda. É meus irmãos no topo, é a panela no topo e o resto tudo no seu cu. DJ King Mac no seu cu, porra. Vamos chamar o Fabião, vamos estourar agora. Vamos estourar esse pino agora, hein? Ai, mas agora eu tô muito louco. Agora eu vou cheirar pela minha fila número 1, minha fila número 2, minha fila número 3, minha fila número 4 e é gol 8. Tá batendo a paranoia. Tá batendo a paranoia. Roberto Marinho quer meu dinheiro. Tá batendo a paranoia. Roberto Marinho quer meu dinheiro. Será paranoia. Eu vou contratar o Bart. Eu vou contratar o Bart. A próxima vez que vai ser BK e Bart. Caralho, mano. Eu não consigo nem dar a direção pro bagulho. Já ficou uma doideira completa já. O Edu Spark, ele sempre faz uma atuação com ele mesmo, né, mano? Meu, quem falou que você tem que pode fazer as coisas de diminuir o nome da facção? Ah, como é que é mesmo? É Eduardo Facção Central, né? É o mínimo, né? Ah, então me perdoe aí. É que é mais bonitinho Edu Spark. Não quero bonitinho. Então beleza, galera. Eu quero esse que é bom quase... pra favela, eu quero que é bom pra quebrada. No momento eu acho que é bom a gente roubar esse velho aí e sequestrar a filha dele. Cuidado com o freio, viu? Cuidado com os freios do carro. Se relar na Patrícia, o bicho vai pegar, hein? Eu vou te dar porrada, hein, cuzão. A minha fica é do tamanho da Dona Stronda, viu? Eu vou te dar chicotada nas cabeças. Isso é só chibata. É isso aí, galera. Então esse foi o quadro então de novo. Aí. A doideira. Oh, acabou? Esse quadro com a bosta. Esse quadro mas muito ruim. Ficou muito ruim. No lugar desse quadro, eu vou colocar o Chaves. Porque é o lugar da audiência. Ai, caralho. Ah, esse foi o quadro novo aí. Vamos ver o que a gente vai salvar desse quadro aí. E antes da gente continuar pra pauta, eu ia pedir pra vocês entrarem lá na página do Facebook, lá do Rapstream. E também, se você quiser ajudar o Rapstream, entra no padrinho lá e faz a sua cota de doação lá pra gente no Patreon, no padrinho, né, Silvio? Pede aí pra galera curtir o padrinho aí. Faz a propaganda para você, do padrinho. Para você que tá procurando um bom serviço, eu recomendo pra você o Netflix. Tem uma série muito boa chamada Bíblia, que eu assisti e gostei muito. Mas se você quer que esse projeto continue, afinal, jornalismo de qualidade exige recursos, você precisa doar para nós. Você pode doar para nós no link do padrinho ou no link do... Qual é o outro link, Ale Menezes? O link é bit.ly / face do Rapstream. Mas esse link tá uma bosta, tem que ter seu link mais curto. Tem que ser que nem os números da telecena, que é 1, 2, entendeu? Eu até chamei o próprio Lombardi e são eu mesmo, o próprio Lombardi. Após que ele morreu, estou incorporando tal qual o Chico Xavier. Voltando ao assunto, doem para nós, para que nós podemos trazer esse conteúdo de qualidade. Se você está ouvindo pelo RDD, problema seu. Se você está ouvindo pelo nosso link, nos dê dinheiro. Entendeu, não? Fica para a próxima, meus amigos e amigas. Muito obrigado. E fique agora com o Domingo Maior. Valeu, senhor. Na Record, isso aí, velho. É porque eu vou contratar o Rodrigo Faro. Estou lá! Edu, pode chamar, por favor, as pessoas para curtir a página do Facebook. E se você quiser fazer as suas considerações finais. Não, na verdade eu quero que as pessoas elas façam o que tiver no coração delas. Mesmo que esse coração possa parar algum dia de um veneno, alguma coisa na comida, alguma coisa que possa acontecer, um susto bem grande que vocês podem passar. Mas o importante é o que está no coração. Se vocês acharem que deve doar R$1, R$2 pro Rapstream, achar que isso vai pagar as contas, achar que isso vai sustentar a família de 8 filhos que as pessoas têm, tudo bem. Mas quando as outras pessoas, alguém, numa hipótese, acaba sequestrando alguém da sua família, pedindo um resgate pra sustentar a própria família, isso pode acontecer também. Então, se você quiser doar de 100 a R$200 por mês, ok, a gente agradece também. Mas se tiver só R$2, R$5, tá tudo bem também. Um abraço. Tá bom. Obrigado, Edu. Muito obrigado aí. Vou matar vocês todos de doar essa porra. Vai, vagabunda. Chupa, você morreu de porra. Ai, cara. É isso. Vamos pra pauta. Muito obrigado aí. Muito obrigado aí. Tirei seu sono no caixão de terno pelado no trono. Eu tô cagando. Só pra lembrar que essa merda já tem dono. Meus amigos correm, eles são atletas do ano. Meus inimigos falam, só se fodem, eles são atletas do ano. Eu vejo o tempo passando. Meu único segmento não se perder. Você travado no mesmo proceder. É, no corre de não me foder. Eu vejo os bicos chorando. Enquanto eu vejo os meus vencer. Eu vejo o tempo passando. Meu único segmento é não se perder. Ano lírico, 2017, o ano lírico, né? E toda vez que a gente fala sobre lírica, essas paradas, eu balanço a cabeça e concordo, porque eu não sei nem o que é ano lírico. Sabe quando você chega um tiozinho assim, vai entrevistar um tiozinho na rua assim, e aí você fala assim: o senhor é hétero? E aí ele fala: não, eu sou macho. Então é a mesma coisa, mano. Você é hétero? Não, eu sou Irineu. Você não sabe nem ele. Quem é hétero aqui? Eu sou o João Carlos, pô. Hétero é o... Não, porque assim, mano. Quando a pessoa fala assim... Não, aquela loja, né? Ricardo hétero. Ricardo elétrico, é hétero. Ricardo hétero. Ricardo elétrico. É bem isso, mano. Então, porque assim, ó. Quando uma pessoa fala assim, ah, não sei o que, você achou... O que você achou da lírica? Do som do... Sei lá, do... Pensar é uma pessoa que... Ah, do Freud. Ah, você achou desse som novo do Freud aí? O que você achou da lírica? Eu falo, eu fico pensando, ah, mano, ele deve estar falando da letra, né, mano? Então, aí eu falo, ah, mano, achei a letra da hora e pá, não sei o quê. Mas eu tenho a impressão de que lírica não é bem isso. Então, Negue, explique para mim e para as pessoas que estão aí, qual é a definição de acordo com o Wikipedia? O Wikipedia não fala muita coisa, não. Ele fala mais só sobre a poesia. Eu achei os outros sites aqui não tão confiáveis quanto o Wikipedia. E tá aqui, ó. Conceito de lírica. Do latim, líricos é um gênero literário no qual o autor exprime seus sentimentos e propõe-se a despertar sentimentos análogos ao leitor ou ouvinte. A lírica tende a expressar-se através de obras em verso apropriadas para o canto. A noção de lírica está associada à lira, um instrumento de cordas que se usava para acompanhar os recitais desse tipo de poesia. As obras líricas são subjetivas, redigidas na primeira pessoa e refletem as vivências e as crenças íntimas do autor. Os versos da lírica podem ter diferentes quantidades de sílabas. Considera-se arte menor qualquer obra que tenha versos entre 2 e 8 sílabas. A arte maior implica, em contrapartida, versos com 9 ou mais sílabas. Na linguagem cotidiana, a lírica é algo que promove no espírito um sentimento semelhante àquele que produz a poesia lírica. Por exemplo, a lírica do futebol observa-se nos pés de Lionel Messi. Ô, louco. Que e esse foi soletrando, galera. Fala aí, tá ali. Que foi aqui, galera? É que, tipo, o ano lírico é que nem na batalha de rap, quando o cara fala, o cara mandou várias pederastias. Pederastia, se for pegar o sentido mesmo, o pederasta era o cara que comia outros homens, mas eram homens, tipo, menores, crianças, tá ligado? É o velho tarado. É um velho tarado, o pederasta é um velho tarado que se come... Se você procurar no dicionário, tá lá escrito velho tarado. Que come meninos. Mas aí pederastia acabou virando tudo que não pode na batalha. Tipo, falar mal da mãe, xingamento pessoal e esse tipo de coisa. Chamar o cara de viado e tal. O ano lírico... Os sexuais na batalha se tornaram pederastia. Sim. E assim, tipo, o que eles querem dizer com o ano lírico é que vai ser um ano em que a letra vai ser mais valorizada do que propriamente o beat ou o flow. Tipo, a letra... O jeito como o cara vai construir a letra dele vai ser mais importante. Será que os caras não confundiram na hora de falar de lírica por causa da palavra em inglês lyrics, que é tipo letra? Porque, tipo, pelo que eu entendi, a lírica é tipo como se fosse uma técnica na poesia de fazer com que a poesia seja meio uma canção, meio uma canção, assim, dentro da poesia, né? Como se você tivesse... Na real, a lírica é mais pelo tema que você aborda do que, né, na questão do conceito em poesia, né? Ela é recitada de uma forma tal e ela acompanha... O lírica vem por causa disso, mano. Vem por causa da porra da lira, que é o instrumento, tá ligado? Uhum. Então, li do latim lá, o líricos e blá blá blá. Mas... pensando no conceito que eu falei aí, todo, é um simples rap, tá ligado? Que o cara tá falando dele, da vivência dele. Então, lírica não tem a ver com o tanto de palavras que você usa. Isso já vai mais pra, tipo, poesia rica, poesia pobre, que tudo se resumiu em lírica. Pra quem, sei lá, determinou isso aí. E todo mundo foi nessa onda de entender que... Nem todo mundo, né, na real. Tipo, poucos artistas estão falando que... É o tal ano lírico, mas isso gerou no público uma outra percepção, justamente pelo que estava rolando na cena nesses dois últimos anos aí de destaque, que era mais o próprio a própria imagem do que a letra em si. E vocês sabem quem é que foi que começou com essa história de que esse ano vai ser o ano lírico? Ah, eu lembro do Coruja falando bastante sobre isso. E aí o Baco entrou nessa também, por causa do Poetas no Topo 2. E, isso. E foram batendo bastante nessa tecla, né, mano? E todo mundo no Face falando que é isso aqui, que esse ano é o ano lírico, pá. Criou-se o famoso hype, né? Essa palavra que o Neguinho não gosta. Mas eu tô usando mais, cara. Tô usando mais. Tô entendendo da necessidade. Mas criou-se isso aí, né? Porque o Coruja veio muito forte com isso, né? E o Coruja é um cara muito preocupado com letra, até mais, muito mais que outra. Ele tava no hiato, né? Ele voltou agora. Disse ele sumiu 2 anos pra voltar 5 à frente. E aí, tipo, ele voltou rimando. Tipo, pra mim, hiato é um bagulho se você tá em alta, tá ligado? Se você já tá, pá, assim, aí você fala assim, ah, não, agora eu vou tirar uns anos sabáticos aqui e vou ficar de boa, tá ligado? Tipo o Cuca sair do Palmeiras sendo campeão brasileiro. Uhum. Tipo o Tite que saiu do Corinthians tipo, com um ano fora pra voltar. Tipo, ele teve um hiato. Com um ano fora. Isso é um hiato pra mim, tá ligado? Você tava bem, mano. Aí, tipo, você parou porque você achou que precisa parar. Não é tipo, tô na merda. Ah, tô aqui, fudido, tô fazendo show, tô fazendo nada, vou parar. Vou falar que parei, não vou lançar nada. Tipo, você só não lançou nada. É, se for assim, o Rafa Moreira tava com o hiato dele antes de ele estourar uns 6 anos. Exatamente. É a nossa adaptação. É, entendi, palavra, entendi. Né? Concordo, Neguer, concordo. O que vocês acham sobre essa parada de ser o ano lírico? Isso empolga vocês de alguma forma, assim? Tipo, vocês dois são MCs, então pra vocês é como se fosse entregue um desafio aí, né? O pessoal tá falando que esse ano é o ano lírico e tal. Não só MCs, mas os melhores MCs que vocês conhecem. Vocês não respeitam, mas... E o que vocês acharam disso? Vocês acharam, tipo, que é uma parada legal e que vocês querem entrar? Ou vocês acham que é, tipo, ah, isso aí é só conversa, só pro... Eu acho que tudo isso começou por culpa do... Até propriamente do Costa Gold. E quando o Costa Gold explodiu, tem a corrente dos fãs, aí tem a corrente dos caras. Ah, mas esse rima aí, os caras não falam nada com nada, tá ligado, caralho? O cara é tua patatá, tututu, tentei, dududu, tá ligado, cara? Isso aí não é rima, tá ligado? O rap tem que ter letra, o rap tem que passar a vivência. Aí, como... Eu acho que isso realmente gerou uma preocupação pra todo mundo de passar uma letra mais legal. E desafio eu não vejo, porque pessoalmente ninguém pode bater de frente comigo, tá ligado? Tá ligado? Seria uma bobagem mesmo me preocupar com esse tipo de coisa. Porque, porra, eu tô muito acima dos caras, né? Mas eu acho legal, cara, porque, tipo, eu sou um cara que eu gosto de eu gosto de letra, eu gosto de raps com mensagem, não com, é, com mensagem, com trocadilhos, com punchline, com boa entrega. Então, se os caras vão se preocupar mais com isso, acho que isso aí enriquece. Isso também vai, e se isso realmente tornar um padrão, em que a gente vai se preocupar mais com isso de novo agora, nunca devia ter deixado de se preocupar com isso, mas se agora essa vai ser a preocupação, é bom, porque você vai eliminar um monte de gente teoricamente ruim e vai ficando os bons, né? Se bem que... Ah, mas vai eliminar? Essa questão, vai eliminar? Acho que vai ser mais difícil de entrar no bolinho, pelo menos. Sei, mano, não sei, porque, tipo, pra mim, às vezes tem um bagulho tão óbvio que essa galera fala, e aí, tipo... Só porque tá dentro desse barulho, desse hype, tá dentro desse hype, a galera fala que é lírico, fala que é uma puta referência, uma puta ideologia, uma, tá ligado? Uma ideia muito foda, e isso é só um bagulho simples pra quem já entende da parada. Então, mano, eu não sei, eu não entendo muito quem definiu, tá ligado? Que isso é, ah, agora é o ano lírico, mas 2000 não foi, ou 2010 não foi, ou 2011 não foi, ou o Emicida não tá nesse ano lírico. Eu acho que é mais um nome de mais um grupo, de mais um bolinho pra criar uma panelinha e falar assim, ah, eles têm dinheiro, nós temos letras, tá ligado? Sendo que, tipo, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo e juntas, assim, independente do que seja. Mas é estranho pensar nisso, porque, tipo, mano, eu sempre me preocupei com a letra, saca? Com o que eu tô falando e com a mensagem que eu vou passar pras pessoas. Uhum. Tipo, rap shit me deu 3 em lírica, eu fiquei puto, tá ligado? Mas eu entendo que talvez tenha chegado pra eles de uma forma que, sei lá, bateu neles e falou assim, ah, isso é regular. É três, tá ligado? É regular. Então, mano, não sei, mas eu continuo me preocupando com o que eu. Com o que eu sempre fiz, né? Eu melhorar e sem ter que entrar nesse bolinho de falar assim, ah, é ano lírico, é ano do dinheiro, é ano dos cariocas, é ano dos paulistas. Acho que, mano, tem que ser o ano do rap. Lá na gringa o bagulho rola amigos e rola Kendrick Lamar, saca? Você escolhe quem você ouve também. Uhum. Rolou, tipo, quando. Eu até falei no Rapstream aqui, quando rolou a treta que o Kendrick tava esvaziando os shows. Quando entrava depois do Future, tá ligado? Talvez não fosse um ano lírico, teoricamente. Porque o Kendrick é um cara que, você sabe, você vai ouvir uma parada que é pra cima, mas você vai entender que, tipo, tem várias referências ali, tem várias histórias, várias ideias. E o Future é mais um bagulho total entretenimento, sabe? É, não consigo acreditar que, ah, meu Deus, 2017 é o ano lírico só porque o da Massaclan tá aí embaixo. Acho que foi mais. É, acho que é mais por isso, assim, tipo, a galera pegou esses. Aproveitou que esses caras estão embaixo. E que Poetas no Topo e Favela Vive. Trouxeram uma outra perspectiva de rap que nunca devia ter saído do lugar que ela já esteve algum dia, mas que por alguns motivos ela saiu. É, e agora tá falando que esse é o ano lírico, sendo que a galera já fazia isso há muito tempo. Eu tenho muito medo que esse tal ano lírico seja também uma ode a técnicas, tá ligado? De rimas internas, rimas externas, multissilábica, rima B, C, A, A, C, D e tal, esse tipo de coisa. Porque eu acho muito importante ter técnica, mas se você só ter essa porra de uma técnica e for chato, não passar, não tiver carisma, não tiver dizendo alguma coisa, pra mim não adianta de nada também. Você exaltar muito técnica é que nem, tipo... Porque o Messi, porque a gente gosta mais do Messi do que do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, tipo, ele é técnico em tudo. Mas o Messi tem aquela magia do bagulho. Ele treina tudo. Mas o Messi tem a magia, o Messi é solto. Exatamente. Tá ligado? Uhum. Tem muito cara que é muito técnico. Tipo, vai pegar o SPVic. O cara é técnico pra caramba. Uhum. Mas pra mim ele não tem tanto carisma, sim, assim. Pra mim o verso dele passa batido, sim, porque ele não me prende, ele não tem um carisma. Ele não tem a vozinha do Nog, né? Não sei nem chegar. É, outras características faltam, na verdade, né? Mas tipo, o Predella mesmo, o Predella ele é um cara que tem. Ele vende uma imagem legal, tá ligado? Porque a galera de alguma forma ama ou odeia. É a mesma coisa do Rafa Moreira, tipo. Você não vai pela lírica, pela mensagem. Você vai pela característica que ele fala. Mano, por que eu tô vendo esse cara, tá ligado? Não sei, mas tô vendo ainda. Tem gente que ele é mais legal, assim, né, gente? De acompanhar e tal. É, tipo, legalzão da turma, tá ligado? O cara vai chegar, cagar um monte de regra e falar assim, não, porque, na verdade, isso aqui é dessa forma, porque em Coríntios, capítulo 14, versículo 32, foi falado que... Aí chega o mano e fala assim, puta, mano, é real, Jesus disse esse bagulho. É, os caras escreveram lá e todo mundo botou fé, tá ligado? Depende da conversa que você tem. Tipo, mano. O Santos dos anos 2000 era um time tecnicamente ótimo e ganhava todos os campeonatos, mas você só assistia porque gostava de ver o Robinho jogar. É isso. Tem uma coisa. se encaixa mais com o Santos do Neymar, porque o Santos de 2002 ainda tinha times mais esportivos, tipo, por exemplo, tinha o Corinthians, que era um time que não jogava bonito, mas chegava na final, tá ligado? Mas pode pensar que é outros caras, são, tipo, muito esforçados. Então, o Rafa Moreira é isso, o Rafa Moreira ele é muito esforçado. Tipo, você não pode negar, o cara é muito esforçado. O cara grava pra caralho, o cara tá todo dia gravando, todo dia lança mixtape, todo dia lança música, lança clipe. Ele mesmo que fez você engolir ele, tá ligado? Ele empurrou goela abaixo o trabalho dele pra todo mundo, de tanto que ele fez o trampo. Então os caras que já tem o hype, já estão no hype. Tipo, hoje tudo que o BK lançar vai ser peso 2 pra mídia e pra público. E, por exemplo, o que o Negoi tava falando, né? Que ele sempre foi lírico e tal. E desde Autorretrato, ele presta mais atenção na letra e tal do que na... Desde a Grécia, é verdade. Então, o que vocês acham que, tipo, sempre foi lírico e sempre foi os MCs mais top da lírica que vocês conhecem, assim, no Brasil? Ah, não dá pra não deixar de falar do Parte 1, né? Parte 1 é fantástico. Parte 1... Nossa, onde está o Parte 1 agora? Mas tem que ele lançar alguma coisa, né? Mixando o disco. Ele lançou só no começo do ano e continua mixando o próprio disco, igual o Marechal está pra lançar. Eu acho Parte 1... parte 1, não dá pra não falar do parte 1. Sem puxar saco, tipo, eu acho o Negoê, tipo, muito, muito lírico, tá ligado? Até foi discussões nossas, talvez o som dele ser até muito sofisticado pra um determinado tipo de público. Pegar, tipo, eu vi o som do El hoje. O El, tipo, de Minas, ele é bem lírico também. Tem uma cena dos caras bem assim. O McAllister é lírico. McAllister é tão lírico que muitas vezes nem rima. É, tá ligado? Isso é verdade. É tão poesia que ele não se prende a rima. Sim, poesia concreta pra você, né? Cara, eu acho que é isso aí, tipo, dos mais, não dos mais antigos, mas de uma geração anterior à nossa, tipo, Emicida, o Parte 1, com certeza, a galera do Espião lá, Munhoz, essa rapa, assim, tipo, eu acho foda, o Oji por muita referência também, o Oji pra mim é um cara que escreve muito bem, assim, e entrega muito bem, tanto questão de lírica quanto a questão de crônica também, de poder ali contar a história e manter tipo, palavras mais rebuscadas, tá ligado? Ao invés de só contar uma história, ah, Joãozinho foi lá e beijou Mariazinha, não, ele consegue transformar isso em uma outra parada. Desses mais novos, a Carister com certeza também. BK, eu não sei ainda. Eu gosto de algumas coisas, mas tem umas coisas que eu acho ainda muito, como diria Jason Thiago, corny. Tem uma parada que, tipo, tá lá, mas você fala, puta, sério mesmo que você usou isso aqui, mano? Puta, por quê? O Freud. É que muita gente confunde também lírico com usar palavras complicadas, que também não é a mesma coisa, né? Ah, sim. Que não é a mesma coisa. Sim. Ter vocabulário é diferente de ser lírico. Mas acho que essa galera, assim, desse começo. Tipo, o Lester, ele usa muita referência, tá ligado? Eu acho que ele entrega fácil, mas usa muita referência também. Acho que é muito bom. Então. Acho que essa galera. Deve ter o Eloy, o Eloy é muito bom, o Eloy é polêmico. O Eloy, sou o MC da sua vila. Fala, todo mundo desacredita. Vive no estúdio, não cresce na vila. Canta em batalha, balada não vira. Cash, cash, cash, cash. Nunca tenta clip show, CD, ninguém ouvia. Quando eu fui sincero, tudo que eu queria. Tipo Michael Jackson, início da vida. Nego no top. Yeah, oh. Mas tá no topo. Vem. Yo, pega tua ambição e usa a favor da sua vida. Pega meu conselho, dê valor ao seu trabalho, irmão. Pega tua visão, teu copo, teu back, tua mina. E lá na gringa tem um cara que é o deus da lírica. Um só, assim, que é o. Puta, não sei se tem o deus, pai, né, de toda a lírica. Pai não tem, mas tem pessoas que são conhecidas por, tipo, o Talib Kweli, o Common. O Hakim. Sim, se pegar no comecinho o Big L. Então a forma com que os caras escrevem, os caras, tipo, entregam o trampo, assim, é diferente. Mas não sei se tem um deus da lírica, não. É que hoje, lá é aquilo, mano, eles estão sempre à frente e tá polarizado, porque, mano, eles têm a galera que é só trap e entretenimento, a minha música é só entretenimento, você vai ouvir, vai balançar a raba, vai fumar a sua droga. E a galera que, não, peraí, isso aqui é entretenimento junto com uma mensagem. Isso aqui não, isso aqui é só a batida da bateria e eu vou contar uma parte de coisa que tá acontecendo na quebrada. Que não deixa de ser lírico, tá ligado? Porque se voltarmos à definição, realmente lírico é isso. Você contar as suas vivências de uma forma rica ou pobre. Que é usando mais sílabas, igual tava lá na definição, ou menos sílabas. Isso vai definir o que você. A forma da sua lírica. Lírica todo mundo tem, tá ligado? Todo mundo tem. A questão é se ela é rica ou se ela é pobre. Não dá pra fazer o rap sem a letra, né? Exato. Mas vocês não acham que, tipo, o rap tem aumentado o público dele por ter, tipo, dado uma. Não é que eles, tipo, pararam de prestar atenção na letra, mas eles deram uma relaxada, assim, tipo. Ah, o público não tá querendo muito saber da letra, assim. Eles querem saber do refrão, tá ligado? Tipo assim, o rap tornou mais comercial, assim. Ele se tornou mais comercial. E isso tem feito aumentar o público do rap nos últimos anos. No último ano. É porque, a gente, como a gente tá vivendo, a gente vive o rap. Nossa timeline tá cheia de rap, cheia de lançamentos e grupos que falam sobre isso. A gente acaba meio que entrando muito nesse mundinho e coisas que. Pra gente, de meses atrás, pra um leigo, porra, é legal pra caralho ainda, tá ligado? Tipo, há meses atrás, o pessoal falava muito do próprio flow. Ah, meu flow é não sei o que, meu flow. E o flow era muito importante. Hoje não se fala mais tanto do flow e agora da letra. E depois, antes da batida, a batida tinha que ser muito foda, porque era o trap. O trap tinha que ser muito. Aí o Bear levantava a bandeira que o trap tem que falar de droga, bater em mulher e comer prostituta, porque é isso que é o trap. O trap é isso e tem que seguir essa raiz. Então a gente vive muito isso, a gente acompanha meio que progressivamente, mas pra quem escuta isso a vera, de bobeira, os caras não faz diferença nenhuma. Tudo é rap e tudo é legal. Pra quem gosta de rap e não acompanha a fundo. Exatamente, eu acho que. Porque pra mim, o que teve mais não foi público de rap. Pra mim, o que teve mais foram pessoas que ouvem a música rap só com entretenimento. Então, o que chegar pra elas, tanto faz. Pode chegar o BK e pode chegar o Predella. Se chegar os dois, a pessoa tá satisfeita. Se esses dois brigarem e essa briga fazer com que gere mais conteúdo pra que chegue até essa pessoa, ela tá mais satisfeita ainda, tá ligado? Então, tipo, chegou muito mais gente que tá vendo a música rap só como entretenimento. É só uma parada que ela quer ouvir, tem na playlist do Spotify, vai sair uma música, ela não vai ficar penando pra baixar e divulgar ou discutir sobre. Ela só vai, tipo, porra, dá um meme legal isso aqui. Legal, demorou e acabou, é só entretenimento. Isso é bom também, porque essa galera é a galera que consome, né, mano? É a galera que paga, é a galera que vai sair um produto do MC favorito dela, ela vai comprar, e vai sair do outro MC que ela também gosta e ele vai comprar. É, a gente deixou de ter muita gente que entra como o sentimento de estar no rap pra pessoas que só ouvem rap. Lógico que com isso teve mais reação análise, porque a galera viu que isso também gera um público. Isso também veio mais gente comentando sobre, veio mais portais. Pra mim isso é benéfico, tá ligado? Porque, lógico, mais gente às vezes é ruim, mas, mano, a China tá aí, tá ligado? É, eu acho também que as pessoas, eu acho que os rappers, eles falam tanto do ano lírico, mas eles estão preocupados com outra coisa agora. Que o ano lírico é roupagem. A roupagem tá sendo muito mais importante hoje do que realmente a própria lírica. A lírica, porque, excluindo a lírica, porque lírica é letra e letra sempre tem que ter. E importa o que você quer falar, independente de como você vai falar, correto? Pega o Rincon, quantos anos de caminhada tem o Rincon? Várias, não tem? Qual foi o único vídeo dele que explodiu pra caralho? Foi agora, o Ponto de Lança. Agora. Que ele tem uma lírica maravilhosa, tem rimas muito fodas, tem punchlines muito fodas, ótimas referências. E a roupagem da música é muito boa, é um funk que vai crescendo, altas influências de música negra ali, punk, atabaques e tal. Isso conquistou a galera do caralho, essa música. E tipo, foi devido à sua letra? Não foi só a lírica ali. Foi a roupagem da música, a roupagem tá ajudando muito. A roupagem ajudou o suicídio, a roupagem ajudou o Baco. Porque o Baco ele só lança pedrada, o Baco só lança um beat foda e fazendo refrão. Ele é um ótimo cara de refrão. E aí você pensa, o Diomedes ele já não explode tanto, porque as roupagens das músicas do Diomedes são mais rebuscadas. Mas a lírica dele é bem maior do que a do Baco. Sim, muito mais. Só que é muito mais rebuscado. E isso não é todo mundo que tá pronto pra isso. O Emicida, ele é um cara que ele entendeu muito bem esse tipo de roupagem. Ele usa uma roupagem popular, mas é popular que ele gosta, tipo. Ele não vai... Acho que vai ser muito difícil o Emicida num trap. Mas o Emicida, ele sabe conquistar o público com a música que tem um violão, tipo, passarinhos, ele... E até não sei se tem pegada. Passarinhos, pô. Passarinhos é uma puta roupagem legal pra caralho de uma música radiofônica. O MC não entendeu tanto de roupagem que ele até criou uma marca de roupagem. Exatamente agora, 16h15, bicho, Ale Menezes no saco do riso. Nossa. Um, dois, a neblina. Isso te instiga. Eu sei que você gosta assim. Te puxo pra bem perto de mim. O tempo passa e eu não quero mais nada. Nem vejo mais nada. Você fica tão linda quando não veste nada. Eu não quero mais nada. Nem vejo mais nada. Você fica tão linda quando não veste. E ela vem como quem não quer nada. Eu finjo não ver. Então, mas acho que a roupagem tá muito importante, porque pra chegar no público que a gente pode chamar de normie, são as pessoas normais que não entendem tanto, mas entendem alguma coisa. A batida é o que chama. É tipo aquele seu primo que fala: caralho, cuzão, você viu aquela música, mano, pesada, aquela música nova do Jahuli? Aí você fala: porra, Jahuli, mas o Jahuli é ruim, né? Não, mas mano, olha esse beat aqui que é muito louco. Então a roupagem tá ajudando muito. A gente tá evoluindo muito em produção musical e isso tá me deixando muito feliz também. Ah, é bom, né, mano? É bom. É bom porque, querendo ou não, isso mexe tanto com quem tá fazendo e com quem tá ouvindo. Então a importância disso é gigantesca, porque senão a galera vai ficar parada no tempo. Vai, tipo, igual o Baco, que, tipo, vira esse ciclo, o ciclo do Baco, por exemplo. Inclusive tem um vídeo muito bom do Baco no Quadro em Branco. Acessem lá pelo site massiveculture.com. Vocês podem assistir o vídeo do Baco. Quando sair esse episódio já vai estar lá. Então tudo bem. Porque, mano, fica nisso. Ele faz uma referência a algo do Damassa Clan. O Damassa Clan não responde em música, mas numa entrevista eles vão lá, ou no, na primeira oportunidade que eles têm pra falar, eles vão lá e falam que o Baco só fala disso, enquanto eles estão dando atenção pro Baco. Então o Baco vai continuar falando disso, porque o nome dele tá girando. Então o nome dele girando é as pessoas: ah, porra, mas o que esse cara falou do Damassa? Os fãs do Damassa vão procurar, vão ouvir. Alguns podem gostar porque não estão tomando partido, eles estão só pra ouvir a música. Vão conseguir achar outras coisas, vão conseguir achar outras pessoas e vão fazer tudo que tem que fazer, tá ligado? Tipo, é esse ciclo aí, porque aí quanto mais o Baco fala do Damassa, mais pessoas vão ouvir o Damassa, tanto pra falar bem, tanto pra falar mal. Quanto mais o Damassa fala do Baco, mais pessoas vão ouvir o Baco, pra falar bem ou pra falar mal. Então é exatamente isso de roupagem, porque então, tá se vendendo mais a mídia, não necessariamente a música. Uhum. A maioria das pessoas é igual ao DB, mano. Se a da massa é que tá rolando uns memes, vamos falar da massa. Se é o Baco que tá rolando uns memes, vamos falar do Baco. Se é o Jonas, é o Jonas, tá ligado? Então, mano, na verdade não é muito assim, tipo, ah, eu sou fã da massa, ah, eu sou fã. Não, os caras ficam ali sempre na mesma ideia. Quando rola um meme, eles vão pra cima do cara como se fosse o. Como se o maluco fosse o Deus, tá ligado? Deus Baco. Que nem no vídeo lá que a gente fez do Baco lá no Quadro Branco. Que, tipo, a maioria da galera que ficava comentando no vídeo lá falava: ah, Baco é o vilão, Baco é vilão, sei o quê, tá ligado? Pagando um mau pau pro cara, tá ligado? É, porque ele usou isso numa lei. Eu achei esse vídeo, achei muito boa a analogia, mas achei um pouco exagerado, né? O herói, né? Eu entendi tudo. Mas no fim eu achei um pouco exagerado, né? Um pouquinho. Então, é porque, tipo, herói não. Até porque, né, o Baco, véio, repete. O Baco, ele sempre repete. Ele faz uma frase e repete. Ele se repete. Mas o herói não faz isso? Mas pera, o herói não faz isso, mano? Ele não sempre repete? Tipo, ele cria um problema pra resolver o problema? Então, é isso que esse é o lance, mano. A gente não falou em nenhum momento que o Baco era bom. Que o Baco era foda. Nossa, o Baco é foda. O Baco é muito bom. Não, mano. A gente só falou que ele tem uma jornada que é parecida com a jornada do herói, mano. Tipo, a jornada dele, e as pessoas gostam dele por causa disso, por causa desse lance que ele tem, esse roteiro que ele seguiu, assim, sem querer, tá ligado? A caminhada dele. Então a gente, em nenhuma parte do vídeo a gente fala, né, Baco é um dos melhores letristas. Não, mano, ele é um herói pro Nordeste, tá ligado? Ele trouxe o Nordeste de volta, mano. Ele, tipo, o Nordeste tava morto, mano. Nossa, se o Rapadura ouvir isso, hein? Se o Rapadura ouvir isso, ele baixa a cabeça na parede. A galera acha isso mó, tipo, errado quando eu falo que o Nordeste tava morto. O Nordeste não tava morto mesmo. É só força de expressão, velho. É só a galera ficar puto pior, né, aparelhos, mano? Né? Tipo, existia gente, mas ninguém tinha tanta visibilidade pro Sudeste e Sul e pras outras regiões do Brasil também, quanto esses moleques criaram. Belo Horizonte tem uma cena de rap gigantesca. Tem milhares de MCs, milhares de beatmakers de Belo Horizonte, milhões de pessoas. Mas quando foi que um hit de Belo Horizonte estourou? Faz mó tempo já, mano. Foi do Tio Ted, mano. Tio Ted, 2007, tá ligado? Então, mano, tem que entender, velho. O Belo Horizonte tá morto. Quando aparecer um Baco do Belo Horizonte, aí eu vou poder falar: olha só, um herói de Belo Horizonte, tá ligado? Então é isso que eu quis dizer, né? Quando a gente começa a falar muito de região, assim, Eu lembro muito da época que o Nas falou que o hip hop tava morto. E uhum. aí teve o VMA, aí o Ludacris entrou com uma camiseta: o hip hop não está morto, ele apenas se mudou para o sul. Sim, ah, sim. Acho que era... Não, da mesma forma que o Kendrick falou que era o rei de Nova York, todo mundo de Nova York falou que não era rei porra nenhuma, que era o rei eram eles e blá blá blá blá. Movimento, cara, movimento, mano. Provocação. É bom isso, mano. Sim, tem que parar de ser. Agora, isso dá o gancho pro programa. Até porque, agora que o Baco, teoricamente, é um artista estabelecido, não só no Nordeste, como no Sudeste, no Sul, e tanto de blá blá blá blá blá blá. Como sua prima, como sua mãe, como sua tia. Ele agora. Como Moisés. Ele manda. Você consegue, né, Moisés? Você consegue, Moisés? Fala comigo. Ele manda essa do ano lírico. Que agora que ele tá. Ô, filha de uma puta, é precisamente 16 e 22, bicho. É o saco de imitações. É. E aí, galera? Ai, gente, vocês são muito bons mesmo, viu? Pega meu pintinho aqui. Obrigado, meu Deus! Não, mas pega meu pintinho dos 8 hétero, né, meu? Porque eu sou hétero. Caralho. Eu sou o Gugu, Gugu hétero. A gente tem que regravar o Gugu lá. Personagem Silvio contra o Gugu. Ai, gente, faz pra mim. Vem, Silvio, vem. Fala aí, né? Fala aí, que senão vai perder a linha de jogo. Mas voltando. Fala, bebê. Fala comigo. Esse negócio, do Baco estar estabelecido e lançar o ano lírico é muito importante pra ele, porque ele levantou mais uma bandeira pra promover o nome dele. E todo mundo agora que falar do ano lírico ou falar que está sendo lírico, vão falar: ah, mas é por causa do Baco isso aí, né? Você tá atrás do Baco, né? É. O cara é algum. Ele está fazendo um marketing muito positivo em cima dele. Acho mesmo. Que tá certo. E eu não sei até que ponto é planejado, até que ponto é a personalidade dele mesmo. Aí é só a gente conversando com a psicanalista. E vocês acham que vai lançar, muita gente vai lançar disco em cima desse negócio do ano lírico? Porque assim, o último que falou sobre isso foi o Spinart lá na entrevista do 13, e ele falou que o disco do Haikais vai chegar pesado, que não sei o que, pai, que vai fazer parte desse negócio do lógico, Lili, né? As ninguém, tão... ninguém é o Tyler, the Creator, que fala: meu disco tá uma bosta. Ah, o Freud tá fazendo isso, né? É, o Freud também vai lançar um disco esse ano. O Freud tá fazendo isso, que ele tá falando que o disco dele vai se chamar o pior disco do ano. Ah, tá. Entendi. Então ele tá fazendo essa estratégia do Tyler, talvez, de, tipo, baixar a expectativa de todo mundo. Porque, tipo, é aquilo. Ele, até então, do que ele mostrou pra todo mundo, não me matem pessoas, mas não ouviu o disco do Barril de Rap, que falam que é muito bom e tal. Não consegui ouvir, não tive tempo, nem paciência pra parar, pesquisar e ouvir. Eu vi mais o Freud como solo, então não encha o saco nos comentários. É... que ele mantém uma linha de raciocínio e uma linha de levado e uma linha de entrega, que é bom, mas é perigoso pra um disco, tá ligado? É uma coisa que é linear total, a galera talvez... Até porque o que quebra o disco do Barril de Rap, o que tira só do Freud, tira o foco do Freud, é o Yankee. Porque o Yankee, ele rima muito bem, ele rima mais versado, ele tem hora que ele rima um speed flow muito louco. O Yankee é algo que serve, é tipo, ele é um elemento de quebra do Barril de Rap. Porque senão vai ficar tudo muito parecido com o que o Freud faz, porque o que o Distinto faz também é meio parecido com o do Freud. Eles têm as vozes parecidas. É isso, tá ligado? Que é uma coisa que, tipo, ele talvez tenha que buscar essa mudança, se ele quiser, lógico. Só que é perigoso, tá ligado? Então por isso que ele talvez esteja baixando as expectativas de colocar assim: ah, então, pior disco do ano, vai ser a pior música do ano, e essas coisas assim, mais de boa, né? Pô, eu vou ficar muito surpreso, vou ficar muito feliz se o disco do Freud, em vez de ser o estilo dele, que é sempre mandar 148 linhas e muito poucos refrões, se ele meter um samba ali, tá ligado? Se ele meter um jazz, se ele só cantando mesmo. E ele tirar a máscara e descobrir todo mundo que ele é realmente Zé Cavaleiro. Exatamente. Nossa, ia ficar muito Zé Cavaleiro. Se meu sangue na mão dos radicais. Cristão, transcendental questão, não choca opinião. Silêncio e cara no chão, conhece perseguição, se esquece. Tanta agressão enlouquece, vence o da Atena com luto e audiência. Cura, baixa escolaridade, com alto de resistência. Pois na era cyber, sem Slimer, os livros que roubou nosso passado igual Alzheimer. E vai ver que eu faço igual Burkina Faso, nós quer ser dono do circo. Cansamos da vida de palhaça tipo Moisés. Mas quem falou do ano lírico foi o nosso querido MC Marechal. Ele postou no Facebook ano lírico, tá bem, né, é o ano lírico caô, e botou 1º de abril. Ao que parece, não sei se... Ó, será que é uma data? É, tudo ele tá postando 1º de abril. Não, mas é claro claro que ele, é claro que o maluco vai falar que esse é o disco dele, vai ser o disco do ano lírico. Porque ele tá escrevendo as linhas dele desde 2007, mano. Fazendo 10 anos já que ele tá escrevendo o bagulho. Se não vier lírico mesmo, cada vez que ele escreve uma rima e alguém lança um som que ele já, que já tá escrito, ele tem que refazer o disco inteiro de novo, tá ligado? É, não sei. Segundo nosso amigo vovô, o Ogi, ele falou, não, é porque é o Ogi é o professor Raimundo. Então, tá quase. Ele falou, seu Lester! Eu falei, fala professor. Porque hoje eu chamo de professor. Fala, professor. É. Então, Lester, o problema do Marechal é que ele tá pecando muito pela perfeccionismo dele. Porque se a música dele, se ele subir e tem um violino, ele quer que o cara toque violino de verdade na música. Isso que tá atrasando o disco, disse ele. Ele falou que já ouviu... Ah, então, mano, e essa informação aí é de 2015, tá ligado? É, mano, tipo, essa parte de 2015, tá ligado? Já foi, mano, já tem 2 anos já, teve 1 ano pra fazer, pra colocar os violinos, pra colocar as mulheres cantando, pra colocar as... Porra, todo mundo... O cara vai, querer o coral das meninas cantoras de Taubaté no bagulho, caralho. Lança essa porra! Exatamente, mano. Quer que a grávida de Taubaté realmente fique grávida, tá ligado? É por isso que ele fica falando que é 1º de abril, postando 1º de abril. É um puta não mentiroso esse maluco, tá ligado? Ai, mano, o Marechal tá trollando todo mundo, velho. De propósito, velho. Mas na teoria, é um disco esperado pra caralho. E o Marechal é um grande liricista. Lógico, mano. É, mano, é um dos melhores, mano. Mas ele tá trollando, mano. Tá trollando muito, velho. Não, mas o ápice dele foi falar que ele escreveu o disco 2 dele e não lançou o primeiro ainda. Esse foi o ápice. Não, esse foi foda. Ai, mano, imagina o segundo, tá ligado? Os netos lá, todo mundo. Ai, vamos lançar agora o segundo disco do Marechal. Mas vai dar uma atrasadinha só, viu, galera? Vai dar só uma atrasadinha. Mas tá bom, já tá indo. Não, o pior é que quando ele lançar o primeiro, ele vai começar a lançar toda semana, velho. Um disco novo, você vai ver. Eu tava vendo uma lista dos melhores discos de 2012 de rap do Vai Ser Rimando, falecido Vai Ser Rimando, que Deus o tenha. Das melhores músicas. Não, tá lá, não tá morto, ele tá respirando por aparelhos também. 2012 foi um puta ano lírico de verdade. Porque tinha o Eita Porra do Amiri, tinha o primeiro disco do Síntese, tinha o do Kamal, se eu não me engano. Tipo, a lista tinha muito nome foda ali. Aquele ano foi um ano lírico pra porra. 2012 foi bom, é verdade, mano. 2012 foi... Acordou muita gente, na real, né, 2012. Sim, né? Sim. Tanto quem tava ouvindo, quanto quem tava fazendo. Acho que foi o Amiri, se eu não me engano. Aí teve o Emicida, acho que lançou aquele disco que ele tá de terno na capa lá, que eu esqueci o nome. O Homem que Voltou, sei lá. Eu acho que 2013, mano. Mas ele tava lançando alguma coisa. Ele lançou alguma música foda em 2012 também. Provavelmente. Mas, o Glorioso é realmente 2013. O rap é bom, o rap é lírico, mano. Todo ano é ano lírico, porque, tipo, todo ano sai CDs muito bons que não vão ser tão escutados. E todo ano vão sair CDs muito ruins que vão ser escutados, ou CDs que não são tão bons e a galera vai ganhar um destaque por ser mais famosa, mais conhecida. A questão é como a gente tá definindo tudo aqui. Parece que... com essa era da internet, que é uma coisa que a gente não sabe usar ainda, tudo que é falado em meia dúzia de grupos e páginas de Facebook vira regra. Porque essa galera fica conhecida nesses grupos, os administradores das páginas e dos meios começam a conhecer os MCs, e aí os MCs mandam um salve, mandam um alô, gravam um vídeo, cria-se um ambiente para que sejam criados mais memes, mais piadas pela internet, mais coisas que estão no foco hoje, que é onde vem a maior parte de números, né? Que é tipo os views do YouTube, os 300 mil views na hora. Mano, é tipo, você pensa, tem 300 mil pessoas. Não, nem 300, vai 50 mil pessoas desocupadas naquela hora pra eu conseguir clicar o bagulho e dar uma visualização pra um vídeo, tá ligado? Sim. É gente pra caralho, a internet é importante. Mas isso se torna uma regra, mano, porque começam a se esquecer de, tipo, gente como Parte 1, que aparece no Underground, o próprio Kamal até, que se repete muito, mas tá quieto, talvez criando uma coisa nova. O próprio G que lançou o disco e depois ficou mais quietinho, porque virou pai e tudo mais, e não tá fazendo tanto show, tá ligado? É uma coisa que, tipo, a internet é dos jovens, e justamente os jovens que não são MCs que estão fazendo essa internet funcionar. E o jovem quer ver jovem, né? O jovem quer ver alguma coisa que ele possa se espelhar, né? Ele quer ver alguma coisa que Ele fala, pô, esse cara se parece comigo. Esse cara, eu posso ser esse, que nem esse cara. Uhum. Mas eu acho que a melhor definição de ano lírico pra 2017 é pensar que esse ano é o ano lírico porque todo tipo de lírica vai ser respeitada. Porque hoje a gente tem um McAllister que tá ganhando reconhecimento, mas também a gente tem a Haikade, que não é conhecida pelas suas letras maravilhosas, e sim pelas suas músicas muito legais de se ouvir. E é importante ter os dois. E pelo lifestyle. Pô, é muito importante ter um MC Igor falando palavras que eu não entendo. Sim. Eu só ouço acompanhando a letra, mas sim. É muito louco isso. É muito legal ter um MC Igor falando de ninjas, e é muito legal ver o McAllister falando coisas que eu também não tô entendendo porra nenhuma, que a porta se abre dos dois lados, e a janela entra, e o sol sai, e... A metáfora do orvalho reflete a luz da sua alma. É importante também. E as abóboras que são roxas no campo. Exatamente. É importante ter os dois. Se for o ano lírico, que toda lírica vai ser respeitada e todo mundo vai conseguir ter seu espaço, bom, vai ser o melhor ano possível. Eu só vou acreditar que esse ano vai ser o ano lírico depois que eu ver o vídeo do Fábio Braz ou do MC Garden falando sobre isso. Nossa. Como é que seria o vídeo do MC Garden? Ah, nossa. Eu não botei. Imagina, mano. Puta que pariu. Nossa, essa imagem vem na minha cabeça agora, mano. Saudade do MC Garden. E eu vou rimar em sem dó porque eu não elegi ser herói. Botar um país pra frente e você que é demente e não sabe ele ninguém. MC Garden é sempre mesmo, a mesma coisa, é sempre a mesma estrutura. Bota na partitura isso aí, Faustino. Bota na partitura. Outra coisa, pra finalizar essa porra de ano lírico. Não vejo vocês também querer copiar o Check the Rhyme do Rap Genius? Que aquilo ali é mal roubado também. Não, o Rap Genius é mal roubado. Se você pegar atentamente, eles pintam uns bagulho que não tem nada a ver. Não é toda a música, não, tá ligado? Tem umas que é impressionante, mas tem umas que eles roubam pra caralho também. Tipo, o Wii ali. Eles pintam um Wii só, mano. Ah, vai se fuder, porra. O Lester dá umas indiretas. O Lester dá umas indiretas pro Negoê no programa que ele participa com o Negoê, né, mano? Interno. Não, mano, não. Eu falei isso no programa passado também, caralho. Eu falei pro próprio Negoê que isso é roubado, mas o Negoê ele pintou a palavra, ele não pintou o I da palavra. O Rap Genius. Ah, sim, não. Também é foda. Você pintar só o D, tá ligado? Rime com C. Uhum. Aí você rima todos os C. O Rap Genius, ele pinta sílaba a sílaba. Aí fica fácil também, porra. Ah, entendi agora. Isso eu quis dizer. Pode crer. Ah, mas é a sonoridade. Não sei. Eu gosto. Não, eu acho legal, mas eu acho roubado também. É como tem que ficar. A gente acabar aqui o episódio de hoje, eu quero convidar um grande amigo meu, que faz parte do grupo do Rap Stream lá no WhatsApp, Seu Ramalhada. Rapaziada, fala seus bandoleiros desocupados, tudo certo? Obrigado, Lemenês, pelo convite aí desse programa de rádio, de WhatsApp, eu não sei direito o que é, eu sei que é da internet. Seu Ramalhada, é um prazer imenso pra mim estar com o senhor aqui conversando prazer, hoje. O prazer é tudo meu, né, Lemenês? Vamos nem sem palavras, eu até fico até sem graça, eu não sou muito bom com as palavras. Uhum. Então já vou avisando assim, mas também gosto de falar bastante. Se quiser prosear, vai até tarde. Tá bom, seu Ramalhada. Mas ó, eu te chamei aqui hoje, nesse dia, porque a gente tá aqui gravando, a gente tá fazendo agora o episódio 36, né? E a gente viu que tem poucos comentários no episódio 35, então eu chamei o senhor aqui pra ler os comentários do episódio anterior, né? Que a gente falou sobre o YouTube no Brasil, o Rap YouTube. E aí eu pensei, pô, o pessoal tá meio ali fraco, não consegue comentar mais os posts como antigamente, né? Então vou chamar seu Ramalhada aqui pra dar uma animada, pra ver se o pessoal começa a comentar no post, entendeu, seu Ramalhada? Ah, tá certo, rapaz, eu acho que tem que incentivar mesmo os comentários, entendeu? O pessoal não comenta, que coisa é essa? O pessoal tá, Tá precisando tomar mais uma vitamina aí, entre a gemada. O que, que é isso? Tem que comentar ainda, mas YouTube, né? YouTube, negócio, quem que não vê YouTube hoje em dia, você vai falar, tá louco, rapaz? YouTube. É, você vai olhar, então. Se vocês quiserem, se vocês ouvintes do Rapstream quiserem conhecer um pouquinho melhor o seu Ramalhado, é uma pessoa, gente boa, muito gente boa, vocês podem ajudar a gente no Rapstream, pagando o nosso dinheirinho lá no Padrim, ou também no PagSeguro, e entra pro grupo do WhatsApp, vai conhecer muito mais o seu Ramalhado, aí vai ter um contato direto com o seu Ramalhado, gente boa. Isso, muito obrigado mais uma vez, seu Ramalhado, tá aqui com a gente, tá? E vamos lá pro post do episódio 35, então, os comentários. Você já tá com ele aberto aí, seu Ramalhado? Eu tô, tá carregando aqui a minha página, porque a internet aqui no bairro das Ramalhadas, ela não é das melhores, sabe? É. Inclusive, o meu apelido vem disso, do bairro que eu sou, que é as Ramalhadas. Fica ali no distrito, fica ali no distrito de... Perde Amparo ali, rapaz, perto de Serra Negra ali, a hora que você virando o curva, passa o Mataburo, que antes tinha o Mataburo, né? Mas começou a matar muito burro, rapaz, começaram a tirar. E matou gente também. E aí tiraram, eu sou de lá, é a Ramalhada. E aqui não tem um sinal muito bom. Uhum. Eu vou pra São Paulo agora sábado, parece que tem um carnaval bom lá. Vou levar uns negócios lá, um negócio assim. Eu quero te encontrar assim no carnaval, hein, seu Ramalhado. Ah, pode me encontrar, vou estar lá com um chapeuzão lá, rapaz. Aí dizem que é perdido. Às vezes que tem um minhocão lá, rapaz. Não gostei muito do minhocão lá, mas eu vou estar por lá. Pode chamar nós lá, ó. Tô aqui, ó. Abriu aqui a página, tem um rapaz com a mão na cabeça. Nossa, que rapaz feio. É o Guilherme 13. Quem que é esse, rapaz? Esse eu não conheço. Guilherme 13, youtuber? Não conhece, não, seu Ramalhado. YouTube. Youtuber não conheço youtuber, não. Guilherme. YouTube eu gosto dos Vine, aquelas compilação de Vine. É um negócio engraçado, rapaz. Você coloca lá. Não, coloca. Fat Jump Vines Funny Compilation. Puta que pariu, rapaz. Eu tô até aprendendo inglês por causa disso. Por causa de procurar. É verdade. Que isso, ó, muito tá bom. Aqui os comentários. Vamos lá. Rapaz, quanto comentar? 4 comentários. Então, seu Ramalhado tá fraco. Vamos pedir pro pessoal comentar nos posts aí desse episódio, desse episódio 36 também. Por favor, né? Vamos colaborar. Entra lá na nossa página do Rapstream. O último post lá do episódio, você comenta sobre o tema lá. A gente falou esse episódio hoje, a gente acabou de falar sobre o ano lírico. Não conheço o ano lírico, rapaz. Eu conheço, teve o ano 2016 agora, 17, o lírico. Uhum. Eu ainda tô esperando ele ainda. Não conheço, não. Assim que sair o episódio, você vai ouvir, vai achar muito bom. A gente acabou de ter essa discussão aqui. Quero ouvir, agora eu já aprendi a baixar, rapaziada. Facinho de baixar aqui, vai no site. Eu entrei no site do Facebook, procurei Rapstream, achei. Tá tudo aqui os links, né? Os comentários, tudo. Então vamos lá pros comentários. Caio Gomes, do seu Ramalhado, lê pra gente, por favor. Eu não sou muito bom de leitura, que eu não sou muito bem letrado, viu, rapaziada? Mas vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Caio Gomes. Caio Gomes, Leandro Moreira. Qual foi dos dois que é? Que tá falando? Ele marcou o amigo dele, né? Marcou o Leandro Moreira e falou assim. Marcou, rapaz. Ih, rapaz, marcou ali lá onde eu moro, marcar boi só, não marcou? Dá pra marcar os outros aqui? Ih, vou sair marcando Facebook. Todo mundo aqui. Você marca a pessoa vê. Olha lá, marcou o Leandro Moreira. Fala aí se você curtiu ou não o app do BK. Que foi o episódio do BK. O BK eu conheço, eu já fui lá no Shopping Campinas e comi no BK. Gostoso. Né? Já perdi a oportunidade, Leandro Moreira respondeu Caio Gomes. Não entendi. Eu também não. Eu acho que ele queria comentar sobre o episódio do BK, mas ele não comentou. Mas tudo bem. Ah, tá certo. BK é bom. Agora, o próximo. É muito caro demais. Ó, o próximo comentário aqui é do rapaz que é o Rap TV. Rap TV. Mas vamos ver o que ele fala. Ó. Nem falaram da gente, sacanagem. E umas carinhas meio de triste. A gente esqueceu de falar do canal do Rap TV. Eles é do YouTube também, né, rapaz? São do YouTube. Eu conheço o Rap TV, eu conheço, porque o sobrinho que ele é filho da Nora, da Aninha, que se formou agora na acho que parece que é engenharia de agronomia, um negócio assim. E se formou e ela apresentou o Rap TV pra mim. Tem um show bom lá. É. Quando eu tô trabalhando, eu fico ouvindo lá o show. É muito bom o Rap TV, muito bom. E a gente conhece o pessoal do Rap TV pessoalmente. Então, desculpa aí por não ter citado vocês. É muita gente pra citar, a gente acabou esquecendo. A gente tinha 1h20 de programa, né? E a gente não conseguiu falar, mas o Rap TV, um salve aí pra vocês, um beijo enorme. Quem não conhece o canal do Rap TV, entra lá no YouTube Rap TV. É muito bom o canal. Tem os shows, o show completo de vários artistas lá. E eles fazem uma cobertura muito legal. Um trabalho aí pro Rap Nacional, né, mano? Tem umas entrevistas também, eu tô entrando aqui, tô vendo, tem umas entrevistas, parece que é boa. Então entra lá, pessoal. Vamos pro próximo comentário, então. Próximo comentário aqui é do Turbi. Turbi Polisemis. Pessoal, aqui no rap tem tudo um nome estranho, né, pessoal? Vocês já repararam nisso? Tem nome normal que nem eu, que é seu Ramalhado. O Turbi falou o seguinte, pessoal, presta atenção. Vou até as últimas consequências pra ver esse time do Rapstream no reaction no estilo gordão citado pelo Lester. Lester, que é do, daquele seriado lá, né, que fala de ciência. É o Bad, né? É. Não é Breaking Bad, não. É o Mundo de Breaking Bad. Mundo de Beakman. Mundo de Beakman era da minha infância. Ela assistia tudo com a sobrinhada lá. Puta negócio legal, né? Tentou uma vez fazer umas experimentos lá, quase tacou fogo na casa, tudo, rapaz. Mas normal. Eu gostava do Lester mesmo. Eu gostava. E aí ele falou, o time to food aí, que é. Não sei o que significa, desculpa a ignorância. Mas aí você pode elucidar melhor pra mim, ó. Com as palavras chiques aqui, rapaz. Eu tô com isso. É, então, Lester falou no episódio passado que tinha os react dos americanos, dos gringos lá, né? É diferentão e tal. Os caras comendo as coisas, é mais engraçado. Eu nunca vi, rapaz. É, então vou mandar uns links pra você depois, se arrumar. Lá bomba também, você está de react, igual o bomba aqui? É, então. Tem bastante também? Eu não sabia, eu não tava sabendo. Tem também, eles fazem react de tudo quanto é coisa lá. Eu vou mandar no grupo do Rapstream lá pra você. React de trabalhar na roça ninguém faz, né? Quando eu tô trabalhando lá, ninguém vai reagir, porra nenhuma. A reação que tem é se eu não trabalho, alguém vai lá e me acorda, no máximo. Mas tá tudo certo, vai. Vamos pro próximo comentário, ele falou mais alguma coisa aqui? É, grande volta do amigo, melhor programa sobre rap que sai de 12 em 11 dias, porra, agora é semanal. É, e é isso aí, agora é semanal, viu, Serra Malhada? Toda semana, porra, vai ter Rapstream. Junto com o RND lá. RND também, eu não conheço, mas eu já tô pra conhecer. Tá. Pra me apresentar. Próximo comentário aqui é do Magno Alexandre, né, pessoal? Uhum. Vamos ver aqui que eles... Ó, esqueceram de falar, mas vocês estão esquecidos também, o pessoal do Rapstream. É, a gente esqueceu. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, YouTube é muita gente, é muita população. Esqueceram de falar do Felipe Gaspari. O terceiro rapaz, ele comenta em tudo quanto é vídeo. Cara, chato. Mas não, tudo bem. É um jeito de divulgar também. Que com um canal do YouTube, popularizou a Roda do Tanque. Uhum. A Roda do Tanque. Eu conheço a Roda de várias coisas. Do Tanque, não tive o prazer de conhecer. Porque lançou vários MC na cena, como Orochi. E foi o principal motivo dessa nova geração pelo boom das batalhas. É verdade. É verdade. É verdade. A gente esqueceu de falar do Felipe Gaspari, mas a gente falou da Roda do Tanque lá, né? Ele que filma a Roda do Tanque. Isso, ele faz algumas coisas também, ele fala algumas coisas lá também, faz um canal legal lá, um dos maiores canais também do Rio de Janeiro, do YouTube e do Brasil também. Tô com um problema aqui na roda do meu caminhão, vou ver se ele resolve também, de repente ele vai. Então é isso, esses foram os comentários. Mas eu acho que é isso. A gente esqueceu algumas coisas, algumas pessoas de falar, né? A gente não falou também do Quadro em Branco, que é um canal novo que começou aí no YouTube. É muito bom. É um canal que faz uns vídeos bem diferentes, assim, né? Estilo Nerd Writer lá, americano também. Ele faz uma análise legal e eu participei. Nerd Rhymer? É, Nerd Writer, é um canal. Nerd Rhymer. É, Nerd Rhymer. Um canal americano. E aí a gente fez, eu fiz com ele, com o Henrique. Eu e o Henrique, a gente fez um vídeo sobre o Baco e o Matrix. E aí ficou muito bom. Então corre lá no YouTube também. A gente não falou de muito canal, mas é porque é muita coisa pra falar, a gente esqueceu na hora. Mas sim, que é bom também, depois faz outro e fala dos canais que não falou, não é verdade? É isso aí, é por isso que é importante. É por isso que é importante o pessoal comentar no post do episódio pra a gente poder falar aqui também, né, na sessão de comentários, certo? Certíssimo, você ouviu esse episódio, se você gostou, não gostou, comenta o que fartou, o que não fartou, o que foi bom. Comenta lá, né, que pra nós é bom também. Eu tô aqui comentando, por exemplo, eu não sei de nada de rap e tal. Eu tô pesquisando agora. Eu gostava daqueles Paquistão Central, aqueles rap, assim, mais pesado, né, que é mais antigo, né? Eu ouvi essas coisas, assim, né? Uhum. É, mas é coisa boa, né? Hoje em dia também tem uns meninos bons aí, parece. Tô procurando hoje em dia, tô buscando me atualizar. Quando tiver mais me atualizado aqui, eu venho aqui e me falo, né, o que eu achei. Tá bom, então, Serra Malhada. Tá? Então, muito obrigado aí pela sua participação. Já tá gravando já? Vamos gravar? Já terminamos aqui, já. Já gravamos. Então, muito obrigado, Serra Malhada. A gente se vê no carnaval aqui de São Paulo e na semana que vem aqui no Rapstream, talvez. Pode ser? Verdade, valeu, pessoal. Muito obrigado aí. E até mais, galera. Tchau. She shake that ass, girl. Só vou estourar uma ponta aqui. Só vou estourar uma ponta aqui. Oi? Não ouvi direito. Tava estourando uma ponta, desculpa. Estou muito louco. Tá bom, Silvão. Valeu, muito obrigado. Edu, se puder... Tudo de ouro, hein? Tudo de ouro. Nada dele, tudo nosso. Caralho, vai todo seu cu. Tá, estou falando, Silvio, falar por cima. Chama as piranhas. Vem cá, Garcia, assim, vem, fala... vem aqui no papão da... Vai pra aqui no papão da... Tá falando aí, né? Entendeu pra mim, viu, que eu sou o cara, né? Essa safada. Eu e o Moisés aparecemos. Aí, Moisés, desenha aqui, Moisés, desenha, desenha, ouviu ou não? Moisés é o caralho, porque é o profeta mesmo é o Jonas. É o Jonas. É o Jonas, não consegue, né, Jonas? Jonas. Fala, Jonas, o profeta que faz o bicho que te afeta. Ô, esse bagulho aí do Jonas, não consegue, Moisés. Faz uma frase já que tenha sentido, Jonas. Já perceberam que todo mundo fala, não consegue, né, Moisés? Mas no original, o Silvio Santos não fala assim, ele fala, fala só, não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Porque é. Eu não vou falar seu nome. Não, ele não fala Moisés. Ele chama Moisés, ele fala tipo, não Moisés. Consegue. Não fala, não Moisés. Consegue. Ele fala, Moisés, não consegue. Não, ele não fala isso, ele só fala, não consegue. Aí não sei por que as pessoas falam, não consegue, né, Moisés? Porque o nome do cara é Moisés. Todo mundo fala, velho. É porque... Porra, Moisés é o cara, deixa o cara ser então, Moisés, mas a frase é só não consegue, tá ligado? Mas, tipo... E aquele Moisés, ele não sabe nem falar, né, mano? Porque o cara fala... Mas o Silvio tá todo sorriso. Não, manda ele desenhar a raquete do Guga. Ele fala, desenha a raquete do Gunda. É, tipo... Pô, me ajuda a te ajudar, né, Moisés? Onde será que está Moisés? Ah, ah então, mano... Onde anda Moisés? Você pode ter morrido, hein? E é isso aí. Todo mundo ficar bem aí. Respeito papai e a mamãe. Vamos estudar aí. Fazer um Pronatec. Fazer um Pronatec. Entregar currículo, que é importante. Pegar de trabalho tá difícil. Tá difícil. Vou parar de gravar aqui. Beleza, é nóis. Também. Beijo, Gando. Uou! Deixa eu aumentar aqui o volume do... Pera, calma, Lemenez. Deixa eu aumentar o volume aqui do microfone. Pera aí. Tá bom. Eu não sei, eu acho que aqui tá escrito level 70, eu acho que tá bom. Acho... Fala um pouco alto, você vai falando, me orientando aí, você tem que falar mais baixo. Tá, seu Ramalhado. Tem que parar de falar, é pra ficar falando, 10 minutos sem parar ou paro? Não, não, pode parar às vezes. Eu tô meio nervoso, mas eu sei fazer, participar dessas coisas. Meio chucro, mas eu sei fazer os negócios. Aham, uh-huh, tá bom, pode deixar seu Ramalhado. Fica tranquilo. Eu acho que tá gravando. Tá bom. Qualquer coisa você avisa nós aí que, né... Tá bom. Desculpe, pode falar. Tá, eu vou começar aqui e aí você coloca já no post, porque você leu os comentários lá. No post? Que post? No post, o post do Facebook lá, do episódio 35. Post que eu conheço é meu tio, que é eletricista e instala vários posts aqui, mas... Agora, post é no Facebook esse negócio ou no WhatsApp? É o post, vou te mandar o link melhor. Não é melhor? Eu vou te mandar o link, então. Deixa eu entrar aqui no WhatsApp. Não, é no Facebook, seu Ramalhado. É muita tecnologia, Lemins. Acho. Vai mandar, então, é no Facebook. Deixa eu entrar no meu Facebook. Mandei, seu Ramalhado. A gente vai ler os comentários, né? E aí o senhor vai ficar à vontade aí. Eu acho que é os comentários. Eu dessas coisas assim eu não entendo muito bem. Parece que é de rap, o um negócio que é de rádio, que é de rap também. Eu não sei. Você não ouviu o Rapstream não, seu Ramalhado? Vai falar a verdade pra você. Fala bem a verdade. É do que? É no WhatsApp isso daí? Não, é podcast. É vídeo do WhatsApp? O vídeo do WhatsApp eu vejo bastante. Tem um puta vídeo engraçado lá. Eu vou te passar um vídeo aqui. Pera só um minuto. Tá bom, seu Ramalhado. Se quiser, passa depois também, né? Porque também tem tempo passa, de gravação aqui. Passa né? Depois, eu vou começar a gravar aqui. Tem que trabalhar também, pessoal. Acho que nós é tudo desocupado, mas não é. Tá bom, vou começar aqui a gravar, então.